tudo bem? Tudo bem. A gente é do projeto de extensão Neurocast UFABC. É um projeto de extensão que tenta levar neurociência para os alunos de ensino médio, principalmente das escolas adjacentes à faculdade, que muitas vezes nem conhecem que tem uma faculdade aqui, e muito menos que tem um curso de neurociência e o que é neurociência. Bom, a gente está na semana no Congresso de Neurociência, que acontece de dois em dois anos, e você como convidada ilustre aqui do congresso. Obrigada. E visitante da UFABC, a gente gostaria de fazer algumas perguntas. Primeira coisa que eu queria falar seria do seu livro, que você escreveu. Eu sou uma das organizadoras do Caçadores de Neuromitos. Você pode falar um pouco sobre os neuromitos que tem e tal? Ok. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo projeto de extensão. É muito bacana isso, de levar para a comunidade. Falando sobre os Caçadores de Neuromitos, eu sou uma das organizadoras junto com a Larissa Zeglio e o professor Orlando Bueno, que agora ele está aqui como... Visitante. Professor visitante, né? Que é, nossa, que conquista, né, para a UFABC, porque ele é... um professor maravilhoso. Enfim, então nós selecionamos algumas pessoas, alguns capítulos que são de mitos sobre o cérebro, que são mais conhecidos. Por exemplo, ah, é verdade que a gente usa só 10% da nossa capacidade cerebral? Ou, ah, é, nós temos 100 bilhões de neurônios? Enfim. Ginástica cerebral faz com que melhore a aprendizagem. Todas essas questões que foram levantadas, nós encontramos pessoas que trabalham na área que puderam falar sobre o assunto. Então, nós selecionamos algumas pessoas, convidamos e organizamos a publicação desse livro, que agora está no volume 2. Roberta, você pode falar um pouco de você, o que você faz? Qual foi o tema da sua palestra aqui no congresso? Então, eu sou formada em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá. Sou docente na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Eu leciono psicologia da educação, história e filosofia da ciência, enfim, metodologia científica. E eu sou aluna de doutorado aqui na Unifesp, orientada pela professora Sabine. Eu participei da mesa de neurociência e educação com um dos estudos que eu desenvolvi no meu doutorado, que é como você pode usar a prática de lembrar em sala de aula. Então, que momento é legal você usar testes em sala de aula, enfim. Também mencionou agora brevemente sobre a prática de lembrar, mas quem está ouvindo o podcast não deve saber muito bem o que vem a ser essa prática de lembrar. Então, entendi. Então, a prática de lembrar é uma técnica de estudo que, ao invés de você tentar colocar mais informação para dentro da cabeça, por exemplo, lendo conteúdo, grifando, enfim, assistindo videoaula, você tenta tirar a informação da cabeça, porque é o mesmo processo que vai ser cobrado no dia da sua prova. Então, você estuda via prática de lembrar. Você tenta lembrar do conteúdo, e esse esforço de você tentar lembrar do conteúdo faz com que você lembre mais da informação posteriormente. Ou seja, o que acontece muito com os alunos? Eles estudam para a prova e no dia da prova dá um branco. Uhum. Cadê a informação? Eu sei que eu sei. Ou então eles falam assim, cara, eu sei a página, professor, eu sei o local do caderno que tá, eu consigo, mas eu não consigo evocar essa informação. Por quê? Quando você estuda lendo o conteúdo, relendo diversas vezes, esse conteúdo te parece familiar. Só que pense, no processo da prova, o que você tem que fazer? Procurar a informação. E não ler a informação e só falar, é esse caminho que tá a informação. Então, quando você estuda tentando lembrar da informação, essa informação vai ficar bem mais clara e mais acessível. Então, evita os brancos. Você vê, assim, a evolução da sala de aula nos próximos anos, assim, quais práticas você acha que deveriam ser implantadas além dessa para a gente conseguir melhorar o aprendizado dos nossos alunos? Então, eu estudo muito ciência da aprendizagem, né? Então, como aprender de forma eficiente, como melhorar a sua memória, pensando nesses processos, né? Então, eu acredito que a gente tem que partir desse diálogo mesmo entre o que os cientistas fazem e o que os professores fazem, tentar conversar e tentar inserir isso em sala de aula, né? É um processo que não é tão simples assim, né? Mas várias iniciativas de tentar inserir todo esse conteúdo dentro da sala de aula, assim, treinamento para professores, enfim. Nós temos uma divulgação de Nós traduzimos um guia de prática de lembrar, que foi proposto por cientistas lá nos Estados Unidos, e nós traduzimos para o português. Então, se alguém tem interesse em saber sobre a prática de lembrar, é só entrar no site, é retrievalpractice.org. E daí tem uma parte que está escrito download the guide, para você fazer o download do guia, e daí está escrito assim, baixar o guia em português. Então, você pode baixar em português, que tem dicas para os professores como usar em sala de aula. Inclusive, os alunos podem pegar algumas dicas e como eles podem utilizar a prática de lembrar. Durante o meu doutorado, a gente desenvolveu um aplicativo. Então, para divulgar esse aplicativo, nós criamos um site no Facebook. E tem uns posts bem antigos, mas que tem dicas de como aprender melhor, como você utilizar algumas técnicas de estudo, que vocês também podem acessar, que é aprovado com dois P's, APPROVADO. Tá, a gente vai deixar links para esses dois sites legal. Na descrição do episódio, para o pessoal poder acessar. Legal, obrigada. Valeu pela participação no Neurocast. Obrigada pelo convite, gente. E eu queria que você se apresentasse. Meu nome é Sabine Pompeia. Eu sou bióloga de formação. Trabalho com bicho, mas é o bicho homem, né? não deixa de ser um bicho. Eu me interessei primeiro por efeitos de drogas que agem no sistema nervoso em animais. Eu li um trabalho, quando eu estava na graduação, sobre uns pesquisadores que davam drogas para aranhas e viam os tipos de teias que elas faziam. Então, as aranhas faziam uma teia horrorosa com cafeína, por exemplo, e umas teias maravilhosas com LSD, umas coisas assim. Eu achei isso muito interessante. Aí eu fui tentar estudar isso em animais, aí descobri que eu não podia fazer experimento com animais, porque eu amo animais. Não é isso, eu amo animais. E a perspectiva, fiz um trabalho durante a graduação, a perspectiva de causar sofrimento no animal foi demais para mim. Eu decidi rapidamente que eu só testaria pessoas que assinam um termo de consentimento e consentem em participar da pesquisa. Achei que era injusto e irregular eu fazer o animal querer fazer o que eu queria. Isso é uma coisa pessoal minha, né? Então eu fui estudar efeitos de drogas nos humanos. E como eu estava interessada em drogas psicotrópicas, tive que aprender cognição, né? Na época, tinha pouquíssimas pessoas que trabalhavam com cognição, então aprendi cognição sozinha. Aprendi lendo os trabalhos científicos. E daí fui estudando efeitos de drogas, então fiz minha formação aí. E depois, como eu aprendi muito sobre cognição, aí eu comecei a expandir mais a minha área de atuação, porque como não tem muita gente dessa área ainda no Brasil, eu comecei a ter muitos alunos que queriam estudar outros aspectos cognitivos. Então eu fui abrindo para poder dar conta de orientar outras pessoas. Então, foi expandindo o meu interesse. Então, é um pouco atípico, né? Em geral, quem estuda cognição humana, em geral, é psicólogo, né? Então, eu vim de outro caminho. Mas, como vocês dizem, né? A minha perspectiva é sempre olhar a cognição e as bases biológicas da cognição. Então, se é drogas, a droga age no corpo. Como que ela age? Por que que ela está dando isso, né? Ou, sei lá, numa patologia, qual é a alteração biológica da patologia que explica esse aspecto cognitivo? Então, vocês estão muito corretas mesmo. Para estudar cognição é bem interessante ter uma formação em biologia, né? A minha matemática não é nada boa. Eu gosto de estatística, mas eu entendo dela, da interpretação dela e não da formação dela. Mas, de fato, dá até para olhar a cognição sem matemática. Mas com matemática, aí explode, né? Aí, de fato, você tem uma compreensão muito, muito mais geral do fenômeno. Então, essa formação que vocês têm aqui, de fato, é excelente. Eu acho que, assim, vocês têm que sentir que, assim, é uma coisa que vocês não... Como é uma coisa muito interdisciplinar, vocês devem sair, eu imagino, com um senso meio... Eu não sei nada muito, né? Um pouco. Né, eu não sei nada... Eu não sou fato de ser matemática, nem neurociências, nem cognição, por exemplo, né? O acúmulo de aprendizagem demora muitos anos, né? Uhum. Ninguém sai de uma faculdade sabendo tudo de alguma coisa. Vocês têm os instrumentos para poder entender qualquer coisa na qual vocês forem entrar, né? Sim. E é isso que é importante, é dar uns instrumentos, porque, de fato, o que você vai entender, do que você vai entender depois, se você vai para pesquisa, você vai entender de uma coisa específica, mas você consegue olhar um cálculo estatístico, entender como é que foi feito, você consegue olhar uma rede neural, entender do que está falando, você consegue interpretar um resultado, né, de um uso de uma técnica de biológica de olhar para dentro do cérebro. Vocês vão avançar muito mais. Vamos comparar vocês, por exemplo, com um psicólogo. Então, um psicólogo resolve estudar cognição. Ele vai olhar uma ressonância magnética funcional, ele não sabe como aquilo foi obtido, quais são as limitações e quais são as forças daquilo. Ele não sabe fazer estatística, porque ele não entende nada de matemática, por isso que ele foi fazer psicologia, né? Então, ele vai avançar muito menos, porque ele vai ficar muito vetorizado dentro de uma área só do saber. É muito raro que alguém que tem uma formação dessas vá aprender biologia, aprender matemática após a graduação. Não vai acontecer. Então, acho que eles apostaram certo. Assim, eu estudo cognição, né? Ou seja, as coisas que melhoram e pioram a memória e a atenção das pessoas. E, em geral, a gente foca muito mais nas coisas que são, né, o que piora a cognição e não o que melhora a cognição. Aí, uns anos atrás, eu comecei a orientar uma pessoa que estava muito interessada na aplicação de técnicas para melhorar a aprendizagem em escola, aprendizagem de conteúdo escolar. Então, eu embarquei nessa empreitada também, entrei nessa área, e a gente focou em estudar um jeito de estudar que chama prática de lembrar, que basicamente consiste em a gente tentar lembrar as informações às quais a gente foi exposto em algum momento anterior. Então, por exemplo, você vai ter uma aula. Como é que eu vou estudar depois o conteúdo dessa aula? Eu posso ficar relendo o caderno, o livro, o texto. E a gente tem bastante evidência de que isso não faz a gente aprender muito. A gente não lembra muita coisa fazendo assim. Uma outra maneira de fazer isso é tentar lembrar o que foi que eu aprendi na aula. Então, antes de abrir o caderno, fica pensando, o que foi que eu aprendi na aula? Ih, não lembro nada. Ou, sim, era uma aula de biologia. Tá ótimo já, né? Era uma aula de biologia e falaram sobre, sei lá, folhas. O que eu lembro sobre folhas? Tem folha comprida, tem folha... Qualquer coisa assim. Tudo isso faz com que a gente consiga lembrar melhor esse conteúdo. Bom, tudo bem. Então, tô fazendo isso e falei, já não lembro mais nada que teve na aula. Então, daí ela abre o livro, o texto, abre o caderno e dá umas checadas, né? O que, que é que se você acertou, o que, que você lembrou, o que mais tinha. Aí você bate o olho e fala, tinha também coisa sobre caules nessa aula. Tinha esquecido. Fecha o caderno de novo e tenta lembrar tudo que você sabe sobre caules. Quando a gente estuda assim, é só uma tentativa de tentar lembrar o que foi que a gente aprendeu numa aula anterior faz com que a gente guarde essa informação por muito mais tempo. E a gente consegue integrar essa informação com outras coisas que a gente sabe também de uma forma muito melhor. Mas, infelizmente, as pessoas não usam muito esse jeito de estudar. Eu acho, particularmente, que elas não fazem isso porque isso envolve mais esforço, né? É bem mais fácil sentar lá, abrir o caderno e ficar relendo. Mas, na verdade, é uma pena que as pessoas façam isso, porque elas estão gastando tempo, não estão aprendendo e também não estão tendo tempo para elas mesmas, né? Então, que talvez o melhor seria elas tentarem se esforçar na hora de estudar, realmente tentar lembrar, fazer exercícios, né? Tentar achar na internet, hoje em dia a gente tem tanto, né? Internet, exercícios sobre folhas, tenta fazer, tenta desenhar folhas, tentar lembrar folhas, fazer perguntas para os colegas sobre a matéria vista. Faz isso por um tempo e cansa, isso cansa mesmo. Mas aí para e daí usa o resto do tempo para fazer um outro tipo de atividade. Relaxar, dormir, né? Especialmente os adolescentes. Tem uma questão delicada, que é durante a adolescência a gente tem uma alteração biológica que faz o nosso corpo querer ir dormir mais tarde, acordar mais tarde. E na escola, a maior parte dos adolescentes tem aula às 7 da manhã. Que para um adulto corresponde a mais ou menos você tentar dar aula para um adulto às 2 da manhã, né? Então, na época de vestibular, por exemplo, também no final, né, eles não têm tempo nenhum, eles estão acordando muito cedo, tendo aula fora do ritmo, né, do corpo deles, voltando para casa, muito tempo no transporte, usando, né, muito tempo para estudar e estudando de uma forma pouco eficiente, então não está sobrando nenhum tempo para eles, né? E a gente sabe que também, além de estudar de uma forma efetiva, a gente precisa também ter tempo para descansar. Porque o cérebro trabalha sozinho, ele consolida as memórias, consolida informações com o tempo e sozinho. E ele faz isso melhor quando a gente está descansando. Então, o ideal é estudar um pouquinho tentando lembrar, para e descansa. Faz uma coisa agradável, tudo mais, dorme se você precisa dormir. Ou só descansa, só não faz nada, joga um joguinho, tá tudo ótimo. Aí volta a estudar um pouquinho dessa forma mais ativa. E dessa forma a gente tem um equilíbrio bom, porque a gente tem um pouquinho de descanso que a gente precisa para, né, para tudo funcionar bem, não só para a memória funcionar bem, mas também tem, aproveita melhor o tempo de estudo, de forma a que aquela informação fique lá por mais tempo, digamos assim. Isso é bem relevante para os nossos alunos, né? Porque eles também provavelmente estudam desse jeito que não é tão produtivo, né? Então, o que a gente observou, a gente fez uma pesquisa bem grande pela internet, a gente tem 800 respostas. E a gente perguntou para as pessoas, como é que vocês estudam, né? Então, a gente deu uma lista de jeitos de estudar, que alguém já... Uma lista que a gente não inventou essa lista, né? Alguém já fez essa lista. E pediu para eles dizerem quais que eles usavam muito frequentemente, frequentemente, raramente, nunca. E as que as pessoas mais usam é reler o conteúdo, disparado, assim. Reler o conteúdo, então, reler anotação, reler livro, essas coisas assim, e sublinhar. As meninas, especialmente, as meninas têm uma preferência por... Acho que elas gostam de marcar texto, fica tudo bonitinho, coloridinho, sim, né? Adoro. Então, mas aí fica bonitinho ali, né? Deve ser até uma coisa, acho que, prazerosa, sim, né? Você ficar pintando e tal. Mas, na verdade, isso não faz a informação entrar para dentro da cabeça. A gente dá uma olhada e nosso cérebro fala, ah, já vi isso antes. E a gente acha que essa sensação de familiaridade significa que é a mesma coisa do que saber a matéria. Só que daí a gente chega na prova, tem a pergunta, aí a gente olha lá e fala assim, ah, eu sei a resposta. Tava em cima, da direita, assim, na página, em cima daquele gráfico, mas a gente não consegue achar aquela informação na cabeça. Então, basicamente, assim, para usar um conhecimento, a gente tem que procurar dentro da cabeça a informação para tirar para fora. Então, a gente também tem que estudar da mesma forma. A gente tem que estudar procurando na cabeça e tirando para fora. Então, dessa maneira, né, na vida, quando a gente for usar um conhecimento, a gente já treinou usar aquele conhecimento. Se a gente só lê, a gente não está fazendo isso, a gente só está botando a informação para dentro da cabeça, daí não funciona. Sublinhar também, né? Uhum. Então, sublinhar é ruim? Não é que é ruim, pode ser bom, porque você seleciona as partes que são mais relevantes para voltar a estudar, isso é bom. Mas daí, se eu opto somente por estudar lendo só o que eu sublinhei, não é legal. Porque, na verdade, você só está economizando a leitura um pouco, mas você está fazendo a mesma coisa passiva, né? Então, isso ajuda depois a você localizar, por exemplo, aonde no texto que está uma resposta. Se você sublinhou bem, mas e para o aluno? Como é que ele sabe se ele sublinhou de fato o que é relevante? É difícil isso, né? É uma escolha individual. Então, se a pessoa escolhe mal o que é relevante, ela vai só ler o que é relevante, depois também não vai ajudar muito, né? Então, melhor é isso. Sempre estudar de uma forma ativa, tentando lembrar de alguma coisa. O que a gente ficou um pouco... talvez não surpresa, porque os brasileiros e os americanos respondem igual. Muito pouca gente estuda em grupo. Isso eu acho muito ruim. Porque eu acho que as pessoas evitam estudar em grupo porque elas ficam conversando e não conseguem fazer nada. Mas, ó, gasta um tempo para não fazer nada em grupo. Legal, mas gasta parte desse tempo um para fazer pergunta para o outro. Então, um abre o caderno, faz pergunta para o outro, ou bola, melhor, sem o caderno, com o caderno fechado, bola uma pergunta para fazer para o outro, faz a pergunta, o cara responde, olha no caderno se está certo, está certo. Aí inverte. Então, esse tipo de atividade fica mais legal, todo mundo exercita, tanto fazer pergunta é um jeito de tirar a informação para fora, responder a pergunta também é, e fica muito mais legal estudar, né? E a gente tem muita evidência científica de que essa informação gruda mais, sabe? Na cabeça, ela fica mais consolidada. É uma coisa simples, não custa mais caro. Eu acredito realmente que é melhor fazer isso por menos horas e ter mais tempo livre para, né, para relaxar e tudo mais, né? Uma evidência disso é um dos melhores sistemas educacionais é da Finlândia. Ele só tem 4 horas de aula por dia, com pouquíssima aula expositiva. A maior parte do tempo eles estão fazendo projetos para usar conhecimentos, né? Aí eles percebem que não tem algum conhecimento que está faltando e vão atrás daquele conhecimento. Isso, de fato, faz a informação ficar lá. Eles têm ótimos resultados com pouquíssimas horas de aula expositiva. E é 4 horas disso. Não é para ele ficar estudando o resto do tempo, não. O resto, eles acreditam que a criança tem que brincar, interagir. Então, e dá um ótimo resultado. Então, né, não adianta achar que é só ficar em cima do livro, isso vai fazer você aprender muito. Não funciona assim. Talvez isso se reflita no ensino superior também, porque eu sinto que eu aprendi muito mais agora no mestrado, fazendo projetos e buscando conhecimento que teria aquele propósito, do que nas diversas aulas da graduação em torno do mesmo assunto até. E também assim, não tem muito tempo, porque quantas horas por dia vocês têm aula? Na graduação, o dia inteiro, depende, né? Varia muito. A gente Nós que montamos nosso horário. Então, e a pode gente tem um problema muito grande, que a gente não tem turma. Então, mas ó, tem os prós e os contras, né? Porque assim, das universidades tradicionais, em geral, tem muito pouco tempo livre, né? Das públicas, das universidades públicas, né? Você tem um período por semana. Então, tá errado, gente. Não é pra você ficar 8 horas por dia ouvindo alguém falar. Uhum. Né? O jeito correto seria dar um texto para as pessoas lerem, as pessoas leem, e daí você tem uma hora de discussão lá para você ir fazer pergunta sobre o que você não entendeu para o professor. Né? Porque isso cada um lê no seu ritmo, cada um já sabe algumas coisas, então ela pode pular o que ela já sabe, vai se concentrar no que ela não entendeu. A pessoa que está tendo dificuldade pode fazer mais esforço, e se usar o professor, porque ele tem conhecimento, para tirar perguntas, tirar dúvidas e tudo mais. Né? Uhum. Porque isso permitiria muito mais flexibilidade nos horários, né? Sim. E as pessoas teriam tempo para pensar em outras coisas, porque senão, né, é injusto com o aluno. Ele fica 8 horas por dia lá. Tem 2 horas na hora do almoço que ele não consegue fazer nada no intervalo. Uhum. Aí você espera que ele vá para casa estudar ativamente às 10 da noite? Uhum. Não dá, né? Então, no fundo, a gente está tendo todo esse investimento de, né, professores, técnicos, super conhecedores do assunto, e o aluno não está aproveitando o máximo que o professor tem para dar. Uhum. Ele está só, né? Então, assim, a aula expositiva realmente não é uma técnica boa. É, mas é que é muito difícil você mudar esse jeito de ser, né? Entendi. De ensinar. Vocês ainda estão numa universidade que se propõe a fazer uma coisa muito mais integrada, né? Que é muito legal. Uhum. Mas a gente tem que aprender a fazer isso, né? Sim. O próximo passo, eu acredito que seja isso mesmo. Muito mais aula pela internet, tarefas, né? Uhum. Pela internet. A minha filha, por exemplo, está numa escola mais moderna, um pouquinho mais moderninha. E eles têm várias atividades que eles têm que fazer pela internet. Então, eles têm o horário do dia, tem que entrar lá, eles têm 2 horas para completar a tarefa. E vale nota. E eles não estão interessados. Para eles não é um problema se as crianças fizeram em grupo ou se elas consultaram a internet. Porque eles sabem que, mesmo que você fez em grupo e consultou a internet, você teve que pensar sobre a resposta. E o exercício, né, a questão da prova, o exercício, é pensar a respeito mesmo. Uhum. Não é tirar uma nota, não tem importância, né? Então, a gente tem que aproveitar essas, né, o exercício não é só para dar um feedback para o professor se você entendeu ou não. O exercício é para você aprender. Então, o exercício não é para ter medo do exercício. Uhum. No exercício é que você vai usar o conhecimento. E usando o conhecimento é que você vai aprender alguma coisa. Sem exercício, você não vai aprender nada, né? Mas a gente vai caminhando. É que demora. Demora para mudar, né? Vocês vão ter um impacto enorme na educação. Porque vocês, como tiveram uma formação diferente, né, da UFABC, vocês, quando começarem a entrar no mercado de trabalho, começar a virar professores, vocês vão ter uma visão muito diferente. E com embasamento científico e tal. Então, eu acredito que a geração de vocês vai dar um impacto bastante grande, mas demora, né? Até vocês entrarem no mercado de trabalho, ganharem experiência e convencer os mais velhos de que tem um jeito diferente de ser, é uma batalha e é um tempo, né? Mas no Brasil, muita coisa é muito engessada, né? Muito difícil da gente conseguir mudar. Mas acho que isso é mundial. O povo que está na área de educação mesmo é um tipo de pessoa mais tradicional mesmo, né? Tanto que a educação é uma coisa totalmente tradicional, né? Então, não é um grupo de pessoas que necessariamente, como grupo, não é um grupo inovador, né? É um grupo, em geral, que está querendo trazer as tradições, né? Porque é isso que a escola faz um pouco, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que juntar o povo da educação, que é uma coisa, né? O que a gente faz, o que vocês fazem e aprendem aqui não é propriamente educação. O que a gente aprende é aprendizagem, né? Então, eu gosto de deixar isso bem claro. Eu não entendo nada de educação. Eu entendo sobre como as pessoas aprendem. Sim. Então, eu tenho coisas a dizer para quem é da educação, certo? Mas eu não posso dizer para o educador que ele tem que dar, que matéria que ele tem que dar, em que idade, como é que ele tem que dar isso. Eu posso dizer, olha, para você melhorar aproveitamento dos alunos, faça assim, faça assado, porque tem plasticidade sináptica aqui, use essa técnica, né? Então, a gente tem que juntar, né, a educação com os especialistas em neurociências, em aprendizagem, para fazer um currículo mais legal e fazer e aproveitar melhor a coisa dos alunos, né? Fazer, não sei se vocês conversaram com o Siddhartha também, né? Uma série de coisas que a gente pode fazer para melhorar e para incentivar as criançada, incentivar os alunos a gostar de aprender. Mas é difícil gostar de aprender se você tem que estudar 10, 12 horas por dia, né? Sem ter tempo de descanso, né? Uhum. Eu gosto muito dos professores da Nelo, porque eles tentam fazer coisas diferentes. A gente tem muito quiz nas matérias. E eu acho muito legal isso. Porque eu sinto que melhora muito. Quando a Tati mesmo, o Neuronato, ela fazia todo o conteúdo, fazia um quiz. Eu aprendi muito melhor, sim. Então, mas é que a Tati é interessante, porque a orientadora da Tati é do meu departamento. Ah. E ela leu esses trabalhos muito tempo atrás, e há muitos anos, ela ensina neuroanatomia desse jeito. Ela sempre faz uma provinha antes, um pouco para incentivar o aluno a dar uma estudada entre uma aula e outra, que é importante, né? Porque se a gente só tem prova no final do curso, o aluno deixa para olhar tudo no final. Se você sabe que você vai ter uma provinha, você dá uma olhada, que seja 10 minutos. Só essa olhada de 10 minutos, se preparando para uma prova e fazendo a prova em si, na qual você vai, de fato, ter que entrar dentro da cabeça e achar a resposta, isso, de fato, funciona. Então, a Tati herdou isso da orientadora dela, da Gabi, entendeu? Que já usa essa técnica há muito tempo, porque, de fato, a neuroanatomia é uma coisa que você tem que ficar, para aprender, você tem que ficar fazendo desse tipo de coisa. É muito nome de estrutura, né? Uhum. Então, tem outros conhecimentos que são, né, diferentes, né? Uhum. Que não exige tanto prova, não tem tantos nomes técnicos e tudo mais, né? Mas ela viu que funciona e usa. E é isso mesmo, tá vendo? De uma geração de pesquisador para outro, passando essa informação, né? Mas, de fato, dá trabalho para o professor. Ele não tem, né, tempo extra para bolar questões. Mas, né, mesmo alunos de escola pública e tal, algum aluno tem acesso à internet. Então, tem tantas questões, tantos exercícios já disponíveis sobre qualquer assunto que você possa querer, né, que dá para pegar. Dá para os próprios alunos fazer, né? O professor podia incentivar o aluno. Em vez de pedir para ele dar uma resposta na prova, é pedir para faça uma questão, né? Fazer uma questão envolve saber a resposta. Sim. Ele poderia usar as questões e distribuir, então cada aluno faz uma questão e todos os outros alunos têm que responder a questão. Isso é um jeito de estudar também, né? Uhum. Então, usando um pouco de criatividade, dá para não sobrecarregar o professor. Porque, de fato, querer que o professor faça 100 exercícios de cada aula para cada aula não é justo com eles, eles são mal remunerados. Mas, né, se alguém desse a ideia, falasse, olha, manda os alunos bolar uma questão, junta as questões todas, né, dá uma corrigida nas questões, junta as questões todas e vai fazendo um banco de questão. Cada ano você vai acumulando esse banco de questão, né, que é uma coisa tão simples, né? Sim. Mas alguém tem que ter tido a ideia de fazer, né? Professora Sabine, muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Parabéns pela iniciativa, gente, muito é super obrigada. Legal isso, muito importante obrigada. Isso. Professor Siddhartha Ribeiro, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. De nada, um prazer. Uma oportunidade única, um prazer é nosso te receber o senhor aqui. O senhor está no céu, me chama de você. Pode deixar. A minha trajetória, eu sou biólogo, me formei na UNB, fiz mestrado na UFRJ, com o professor Ricardo Gattaz. Depois fiz doutorado em Nova York, na Universidade Rockefeller, com o professor Cláudio Mello e com o professor Fernando Notabon. E depois fiz meu pós-doc em neurofisiologia na Universidade Duke. E voltei para o Brasil em 2005 para abrirmos o Instituto de Neurociências em Natal. Uhum. Em 2011, um grupo grande desse instituto criou o Instituto do Cérebro na UFRN, que eu dirijo, já estou na segunda gestão. Ano que vem acaba e eu vou poder me dedicar mais à pesquisa e menos à administração. Bom, o que eu vou falar aqui amanhã? Vou falar de dois aspectos relacionados à educação em que a gente percebe que é possível fazer muita melhora se a gente utilizar um pouco da ciência que é conhecida do laboratório na sala de aula. E, em parte, isso exige mais pesquisa em sala de aula. Por um lado, eu vou falar de fisiologia. O argumento é que quando as pessoas estão vivendo na pobreza e elas não têm a sua satisfação fisiológica adequada, então, se a pessoa está em jejum, se ela está com fome, se ela não dormiu ou dormiu mal, ou se ela não pôde fazer nenhum tipo de exercício físico de manhã, e ela vai para a escola nessas circunstâncias, ela está biologicamente prejudicada. E, portanto, a psicologia da educação, a pedagogia, ela se torna irrelevante, porque a pessoa não está fisiologicamente apta a aprender. Então, o argumento aqui é que na pobreza, sobretudo, a biologia precede a psicologia ou a pedagogia. E muito frequentemente é o caso dos nossos alunos, né? E muito frequentemente é o caso das pessoas no Brasil. Então eu vou mostrar uma série de experimentos realizados em laboratório e também em sala de aula, mostrando que o sono, a alimentação e o exercício físico podem contribuir muito para o aprendizado na escola, especialmente quando combinados. Existe um efeito de sinergia entre essas variáveis. Então, por exemplo, uma pessoa que está exposta à novidade e fazendo exercício físico regular aeróbico vai ter um ganho cognitivo, inclusive com aumento de volume do hipocampo, que é uma região cerebral envolvida em codificação de memórias, significativo. E isso, portanto, diz que a maneira como a escola está organizada é muito pouco científica, não leva em consideração nada disso. A educação física, por exemplo, é uma disciplina quase que separada do resto do currículo. É a primeira disciplina a cair quando tem qualquer tipo de alteração. E ela é oferecida geralmente no final do turno e não no início. Então, todos os benefícios de oxigenação cerebral, aumento das funções executivas, esses benefícios são perdidos. Então, eu vou falar bastante sobre isso. Num segundo momento, eu vou falar sobre a importância de fazer a avaliação acadêmica automática e, no entanto, de alta qualidade. Por quê? A avaliação é muito ruim. Se tem alguma coisa muito mal feita, é a correção de prova de criança, né? E que muitas vezes tem mais a ver com a empatia do professor com a criança do que com, de fato, o conteúdo. E porque é difícil mesmo fazer avaliação de conteúdo escrito, de material discursivo. Então, eu vou mostrar como que é possível utilizar determinados métodos computacionais para tentar capturar a complexidade do pensamento do estudante. Por que isso? Porque a educação precisa caminhar no sentido de personalizar a educação. Ainda que ela tenha que ter uma escala grande, então a educação precisa atingir milhões de pessoas, mas ainda assim é preciso que ela seja capaz de lidar com um indivíduo. Assim como na medicina. Às vezes você trata uma pessoa com um remédio e aquilo não funciona porque ela tem uma genética particular e é preciso estudar aquele indivíduo para saber qual remédio que vai funcionar. Na educação é a mesma coisa. Então eu vou falar um pouco sobre métodos computacionais para análise de discurso, falar do nosso trabalho aplicado à educação, em crianças em alfabetização, também em crianças um pouco mais velhas, na quinta série, sexta série, e vou falar uma aplicação desse método para o estudo da literatura e mostrar como que aquilo que as pessoas aprendem ao longo de 12, 13 anos na escola refaz o percurso da própria literatura em termos da complexidade do discurso. Eu vou terminar dizendo, então, que no futuro a educação, imagino, vai se organizar de uma maneira mais ecológica. Em que sentido? Em que ela vai ter ciclos que dizem respeito à própria biologia do indivíduo. Então, imagino que a criança vai poder chegar na escola e ter as suas necessidades fisiológicas atendidas em primeiro lugar. Depois ela vai ter aulas muito interessantes e curtas, porque as pessoas não prestam atenção em aulas longas. E logo em seguida ela vai voltar para o ciclo de alimentação, exercício físico e sono, sendo que antes de fazer o sono, ela vai fazer um exame computacional para que ela possa ser acompanhada diariamente e que o professor tenha acesso à curva de aprendizado de cada aluno ao longo do ano. Quando aquela criança fizer um ganho cognitivo grande, tiver aquele momento de insight, de ahá, e aí o professor ou a professora podendo acompanhar esse salto, poder destacar aquela criança, tirar ela daquele ambiente e falar, ok, você já fez essa passagem, você agora vai para esse quarto aqui, come uma fruta e dorme, para consolidar esse aprendizado. Isso vai permitir, então, que o professor acompanhe cada aluno de maneira mais cuidadosa, individualizada, e que tenha, inclusive, mais tempo para preparar suas aulas. Como que o senhor vê a implementação dessas ideias, não só essas, como as outras que a gente viu no começo do congresso de música, que a gente sabe também que ajuda no aprendizado das crianças. O senhor vê isso sendo implementado assim, em algum momento? Eu acho que a gente está num momento de muita inquietação. As pessoas sabem que a educação não é boa e ela precisa melhorar, e tem muitas tentativas de direções diferentes. Acho que no campo da pesquisa e no campo do interesse acadêmico, a gente nunca teve tanto conhecimento e tanto interesse. Então, nesse sentido, está um momento bom. Por outro lado, no campo político, é um momento desastroso. Sim. Porque todo o investimento em ciência, tecnologia e educação que foi feito na última década, ele está em risco. Eu acho que a gente não vai ficar muito tempo nessa situação. Eu acho que, eu espero que no ano que vem seja eleito um governo que de fato represente a população brasileira e que possa retomar os investimentos em educação. Nesse momento, acho que é importante a gente pensar em como otimizar a educação que a gente tem. Isso passa necessariamente por aumentar salários do magistério. Nós precisamos fazer uma campanha para federalizar o magistério, para que o professor seja um só. Não tem como a gente tratar o professor de primeira classe e de segunda classe. O trabalho do professor universitário, ele não é mais importante. Aliás, eu diria que o trabalho do magistério é mais importante. Então, eu preciso equiparar o salário do magistério ao dos docentes, das universidades federais. E isso, há estudos mostrando que isso é uma condição necessária para aumentar a qualidade do ensino no Brasil. Algumas pessoas andam dizendo que não é verdade. Os estudos mais sólidos mostram que sim, é verdade. É preciso aumentar o salário do magistério em torno de 5 vezes para que nós possamos atrair para o magistério os talentos brasileiros. As pessoas com real vocação para ensino e que possam ver naquilo uma carreira de sucesso e não uma carreira, digamos assim, que resultou do fracasso em todas as outras carreiras. Hoje, no magistério, a gente tem 2 tipos de pessoas, sobretudo. Aqueles heróis, heroínas, Don Quixotes, que lutam, que fazem das tripas coração, que tiram do bolso e do tempo com a sua família para poder fazer um ensino de qualidade, e são muitos. E depois tem uma massa de pessoas desmotivadas e que, na verdade, estão ali por falta de opção. Nós não podemos ter professores nesse segundo perfil, e para isso é preciso realmente pagá-los muito melhor. Também é preciso formá-los muito melhor de maneira contínua. Então a gente tem muito caminho a percorrer, tem muitas coisas a melhorar, mas eu acho que hoje existe uma massa crítica de pessoas jovens, de professores, de cientistas também, pensando essa questão. Quando eu falo jovens, não necessariamente de idade, mas de cabeça, e que podem ver como é que tem que ser uma educação nova para o futuro, para o século XXI. Sobre a questão política agora, sobre o Ministério da Ciência e Tecnologia. Na minha concepção, a gente está vivendo um golpe de Estado civil que vem desmontando o Estado contra a vontade da população, uma camarilha corrupta, né, e que tem feito ataques graves ao futuro do país. Destruir o sistema de ciência e tecnologia, acabar com o Ministério, reduzir o orçamento do CNPq a valores de 10 anos atrás, tudo isso são crimes de lesa pátria, são crimes que vão comprometer o futuro do país. A população não está se dando conta disso, porque a população, embora seja a favor da ciência, de modo genérico, não tem nenhum envolvimento com o dia a dia da ciência. E os cientistas têm se mexido, mas são pouco numerosos, têm sido pouco impactantes para a sociedade. E os riscos são enormes, porque o Brasil não é Guatemala, não é Costa Rica, não é Equador, não é um país pequeno, é um país enorme. E se a gente não tomar conta dele, alguém vai tomar conta dele. O Brasil fez um investimento em ciência e tecnologia muito importante nos últimos 10 anos. Isso não pode se perder. E eu tenho dito para as pessoas que eu acredito que a gente não vai deixar isso se perder no ano que vem. As pessoas vão acordar e vão lutar pelo que foi construído. Muito, muito obrigada, professor. De verdade, assim, maravilhoso. Que o trabalho do senhor é de extrema importância. A gente fica feliz de poder divulgar isso para as pessoas fora da universidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. É muito legal, muito bacana. Muito obrigada.